Aê, viciados em Cristo, Juninho, Mano Michael, Naldo Conceito Crítico, aí é nós, renúncia. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, minha vida a Jesus eu vou entregar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, e a glória de Jesus eu vou encontrar. Renúncia aos obstáculos e separação, ele foi escolhido de um em um milhão. A sua fé sempre espelhada de Abraão, que não deixava o diabo frustrar o seu coração. Bem diferente dos parceiros e dos amigos, na contramão do mundão buscava Jesus Cristo. Sempre amados por uns e odiado por outros, e por alguns chamado de louco. Ele é sincero, modesto, sempre procurando o caminho certo, alertando, pronunciando o evangelho. Tá no meio do governo pra mudar e conquistar a ordem e o progresso. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, minha vida a Jesus eu vou entregar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, e a glória de Jesus eu vou encontrar. Renunciando às drogas, diga não aos vícios, sem arma, sem treta, longe dos perigos. Briga travada em suas mãos, uma espada. Pessoas libertadas, correntes quebradas, sabedoria em sua mente. Postura diferente, autoridade pra pisar na cabeça da serpente. Em nenhum momento brinca de ser crente, seu testemunho vivo liberta muita gente. Drogados, doentes, cativos, incrédulos, pessoas que estavam na porta do inferno. Intimidade com Deus busca todos os dias em sua vida, renúncia, santidade genuína. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, minha vida a Jesus eu vou entregar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, e a glória de Jesus eu vou encontrar. Renunciar aquilo que poderia me matar, o Espírito da verdade em Jesus Cristo nos guiará. Vou me entregar com coração puro, estou decidido, minha fé no Senhor, meu futuro. Não estou em cima do muro, vê só. Renunciei a maconha, o crack e o pó. No passado fico lembrando, na mente acusando, inimigo machucando, apontando, culpando. Renunciando o desejo da carne eu enterrei, amarrei minha vida a Jesus, me entreguei. A vontade do Senhor que seus filhos saiam do pecado. Jesus crucificado ao terceiro dia venceu o diabo. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Deus, pra sempre vou te amar, inimigos ou obstáculos não vão me abalar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, minha vida a Jesus eu vou entregar. Eu vou renunciar, eu vou me separar, e a glória de Jesus eu vou encontrar.